Eu vou estar te enviando meu WhatsApp, daí a gente conversa por lá, tá bom? Eu acho que fica melhor.